cabeça, para 1510, voe na proa de Paripe, após rotatório em comando visual com a pista 97. Descendo a 1500, proa de Paripe, o 5317 que informará visual, 5316. Xané 6200, controle. As coisas para cima. É, Salvador, está operando agora com 1800 de teto, visibilidade de 8000, pista molhada, sem chuva. Ok, 97, estamos aguardando a abertura da 10 com peso que a gente está, não pôs a 97, obrigado. Ok, ciente. Passeio 2223, confirme intenções. Então seria reconhecida na... para... Ok, ciente, então desça para 4 mil pés, mantendo ordem e aguardando, devido ao tráfego número 1, 35316 para pista 17. Controle o papapá, Mike Gillette aumenta a 4.3 milhas de Salvador. Está autorizado a cruzar o final do 97, senhor? Positivo, agilizando, Mike Juliette Romeu. Agilizando pro Whisky, Mike Juliette Romeu. Controle, pode continuar pro ideal, pra posição Paripe, 5316 não tem a posição aqui na FM. 5316, curva da esquerda pro 085. 085, 5316. Controle, pode confirmar para o 5316, Paripe é Papá, Alfa Romeo, Índia Papá? Martin Leste Romeo está próximo a Serra Novembro, Serra Novembro da EMA. Vai iniciar o cruzamento da sinal do 90. Da 17. 7, Martin Leste Romeo. 5316, Papá, Paripe é Papá, Alfa Romeo, Índia Papá, Eco. Gente. Vou na de Paris. Sinal do 97, Mike Gillette Romeu vai com Pro de Águas Claras para sobrevoo na BR-324. Gente, Mike Gillette Romeu. O controle é o papapapá, Mike Gillette Romeu. Siga. Só para uma informação, senhor, qual o motivo porque a TES está impraticável? Desemborrachamento. Ah, ok, graças. O controle 5316, a gente não tem essa posição na FMS Paripe, é proa 085 mais quantas milhas aqui nessa proa? A gente vai poder reaproar Salvador. Estou agora curva direita, proa 1110. Se quiser dar proa de outra posição, mas a direita 1110, então 5316. Agora na proa 110 por mais 11 milhas. Proa 110 mais 11 milhas, 5316. Prossiga. Desça para o nível 050, Romano 4. 050, Romano 4. 3663, informação sino estimado aos 18. 3663, aciona a identificação, autorizado chegada a bom, se desça inicialmente para o nível 1110. Ajuste 1021. 1110, 021, aqui, 3663. Então, passeio 2223, após bloquear a bom, prossiga na proa de Pelo, passeio 2223. Gente, após bom, se pelo, passageiro. Uno, uno, dois, meia. Nada que é ligado, não, mas... Tipo 53, 16, curva à direita, pro 150. Direita 150, 53, 16. Controle, acionei 62, Zazá. Liga. Dá pra confirmar, é uno, uno, uno, meia que abre a pista, né? Uno, uno, dois, meia. Ok, que eu tinha informado, uno, uno, uno, meia. Corrigindo, 1116. Trip 5316, já visual com a pista 17? Negativo, senhor. Estamos na proa 150 agora. Curva agora à direita, proa 170. 5316, pode descer para 1500, né? 130, 1500. Corrigindo, curva à direita, proa 180. Essa proa está alinhada, praticamente alinhada com a pista 17. 180, sim, 5316. Canal 6200, pode prosseguir a ordem pro, no nível 140 agora? Autorizado, 140. É. Pega 3179, confirmando com o toque. Autorizado 340 Guarulhos, envia pessoa no meia da cola, pista 10 com a direita. Ainda tá é o Leda Pri. Controle 120.8, cena 5061. Decolagem da 10, curva à direita, o controle do transponder 5061 e o controle 1908, o TAN 3179. Correto, eu posso fugir. Eu vou entrar por isso, 3179. Positivo. Após o 360 pela esquerda, informe visual com a pista 17. Tomará 5316. Romeu, controle? Escuta, senhor. Mantendo 1500 pés? Estou mantendo 1500 pés, senhor. no 900 best. Se eu quiser, eu já mandei a 500. Ok, devido às condições meteorológicas de Salvador, mantenha 500 pés para evitar problema com os tráfegos com aproximação no final da pista 10. Ok, descendo para 500 pés, Romel. Desça para o nível 070, 3663. 070, 5316 visual. M Torre 186, bom pouso, 5316. 186. Torre Trip 5316, final da 17, baixada travada, visual. 5316, pistão no 7 molhado, evento 120 graus, 189, pouso autorizada. Livre pouso, 5316. Salvador, Xanerna 200. Prossiga. Está na perna de afastamento da órbita, perna de 2 minutos. Após completar a órbita, está estimado pouso em Salvador pelo nosso FMS, os 11119. Pode prosseguir na chegada, pode completar a órbita. Positivo. Desço então para nível 050 e após bloquear Mari, prossiga na Prioritap. Após Mari, 050, descendo. E sai conforme a chegada, 62 a tarde. Olha o Maxilé de Romeu, passou Fazenda Grande e vai com proa da Gamboa, tá na rota Bonfim. Sente, Maxilé de Romeu. Passeio 2223, desça para 2000 pés, informe no localizador, pista 190, informe para circular para a pista 17. Passeio 2223. Para 2000, vai informar no lock e vai informar para circular também, quando tiver. O 3 no meio, solo 05. Libere a esquerda e prossiga até a remota 12. Esquerda, remota 12. Salvador, 3304. 3304, Salvador, não escuta. Afirmativo, desce ao nível 960, previsto a ordem em Bonfim. 3304. Agora 7 no momento não atrasa, bem informado, está livre de decolagem para o Pro Sul, vento 130 graus, 7 nós. Se acione identificação, mantenha o nível 940, 5217. Ficando, mantendo o nível 940, antes de confirmação, com a companhia da segunda zero, chegará a ter agora 11:16, não é isso? Primativo, 11:16. Obrigado, 5217. 5217. 7 está sob vigilância. Salva Azul, Azul 9131. Confirme. É o Azul 9131. Azul 31, Salvador. Prossiga para a posição Mari. Desce até o nível 140. Posição Mari descendo a 140, Azul 9131. Esquadrão, Nicolau 07, lendo litoral sul e chama o controle, 120 decimal 8, bom voto. 1208, obrigado. Eu tenho teto de 1800 pés, visibilidade de 8000 metros, altera na pista 17, o vento é o de 130 nós, 130 graus com 10 nós, prossegue para a pista 17. Mantenha a órbita na posição boa. Apenas confirmando, passa ali 2223, irá circular e pousar na pista 17. Atendo, passando dentro. O vento irá ser checado com a torre Salvador, que eu tenho aqui, é 120 graus, 10 mais. Torre 18, decimal meia. Ok, chama a torre, vamos lá. Chama a torre no 8.6 para circular para 10. Gente, obrigado. Desculpa, para 17. Gente. 73.663 atrás. 73.663. Siga para a posição Pelo, 3.663. Posição Pelo no 70, 3.663. Azul 9131 da Tisma 3140. Azul 9131 desce agora até o nível 110, espera a posição Mari. Tem condições? Ativo 110, fazer espera em Mari. 9131. Controle, bom dia, Guardião 07. Desculpe, não copiei. O Guardião 07, nosso bom dia, está no litoral para o dia na Quetzal. Chame Salvador e 19 decimal 8. Controle, o Guardião 07. Guardião 07, prossiga para o controle. Chame Salvador para Andina, 500 pés no litoral. Mantendo 500 pés, reporte final para o posto. 07. O 9131 está já com a espera programada em Mari. 7, mantém. Mike Juliette, o meu está na escuta. Escuta, senhor. Chamar o controle de Salvador, frequência 119 decimal 8. 119 decimal 8, 0, grato. Está 16, né? Para o passareto. Aos 26, passareto. É, o controle tinha falado 1,6, o pessoal está esperando para 1,6, vai ser 2,6 então. É, nesse outro controle. Todo controle é o meu. Meia, 6 minutos. Ah, tá ok. Ok, está no visual com a 1,7, curva à esquerda, forma a base pela direita, tá ok? Afirmo, se o plano foi modificado aos 10, reporte. Curva esquerda e reporte estabilizado na final da 17, baixado e travado. Passarei do 2223. Ok, reportarei, já tomando baixado e travado. Vai passar pelo TAM 3663 no 070. 3663 autorizado a descida até o 040. 040, 3663. Patrônio igual a nós, 3. 2, prossegue na Star até a posição Mari, desce ao nível 110 inicialmente. Bruno de Mari, 110, Bruno 910. Batente 250, Chanel 62, avisar. Mantém. 6200. Mantém 050. Ok, programa em órbita na posição ETAP, 6200. Passa ETAP, sim. Azul 9131, desce até o 060. 060, Azul 9131. 2308 Teresina, uma centena autorizado, você coloca pistão zero com a esquerda, atrás da mão, após direto, controle 119.8, aciona 54, hoje acionado 5043, até 08. Direcionamento para o táxi, 308. Três, 304, desce, mantém nível 070, órbita na posição pelo. 3304, descendo para o 070, ponto pelo. Bomba 04, desça para o nível 040. Bomba 14 descendo para 040. Bomba 5, libera a esquerda. Segue mais de moto. Tô de papel? Para o estacionamento no portão pego. O T-37 aguarda o Brasil da passageira parquear na remota no 3 após ser autorizado por suporte. Qual é o Brasil 37? Embraer 145 para parquear no, na remota no 3, né, aguarda após ser autorizado. Então aguarda o ATS. Subiu a efetuar a espera na posição pelo 3304. Sim, está programado já uma ordem pelo da 3304, obrigado. Sua pista, acho que se autorizar, mais 5 minutos a gente está no sol. Desça para 2000 pés, ajuste no 022, informe estabilizado, está livre aliás. Positivo 1022, informe horário estabilizado, 6336. Voador 6220, vai completar o assentado, pode conseguir apoio. Negativo, mantém. Qualificação 522, correção, 5217, programa esperando na posição bom. Gente, esperando na posição bom, 5217. Rumo no 4, controle. Escuta, prossiga. Desça para 2000 pés, ajuste no 022, está sob vetor. Curve à esquerda na proa 180. A proa 185, limite ao ar. Perfeito. Controle. Sabe a 08, autorizado, tá? Reporta o para dar hotel para cruzamento da pista no 028, porque não tem dois amigos. Confirme a óbita em cima. É, o 3.63 está estabilizando ele, acho que o fórmula está estabilizado. Mas essa órbita ficou meio estranha, né, comandante? Para 1, zero por aqui, maré. Gente, azul desce até o nível 100, azul 4298. Mas... 3.63, chame a torre no 86. Negativo, estamos arremetendo 3663 em forma horária no perfil da remetida. Ok, o motivo da remetida? Desestabilizado. Gente, remeta em frente, sua para 4000 pens, aguarde vetores. 4000 aguardando vetores, 3663. Liga de ar. Ané 6200, velocidade indicada. Tá em velocidade de ordem aqui, 200 nós. 200 nós, gente. Galeão, 4 horas, tem um, quer ver? 146, serviço, táxi é 41 no índio, ponto de operação no 02, 1 no 8, com 61, se ligar no 023. Está autorizado a abandonar a espera na proa de Duna, descendo para 3000 pés. Descendo para 3000 pés na proa de Duna, o Chanel 620. Romba 14, esquerda proa 150, quase estabilizada. Esquerda 150, pode estar estabilizado, Romba 14. Está mantendo 90, o 922. Confirme? Tá mantendo 90, o 922. Gente, 922. 3663 na 102 atingiu 4000. Gente, 3663. 63 está sob vetoração, curva esquerda na proa 055, limite 10 milhas. 055, limitado 10 milhas, 3663. 63, confirma aí o motivo da remetida que eu não entendi, por gentileza. A gente ficou alto, alto e desestabilizado. Gente. Alta veloz, pode descer o 922? Ainda negativo, 22. Tá, ok. O azul 9131, vou ir na proa de TAP. Ativo, confirmando abandono e espera na proa de TAP, mantendo 060. Mantendo no 40, iniciando a espera em bom. Gente. Bem, as condições aqui em Salvador. Chuva leve sobre o campo, teto de 1.500, visibilidade 6.000 metros. Não precisa contejar não. Todo quarto estabilizado, foi LS. Complete LS, chama a torre Salvador, frequência 186. 26, obrigado. O senhor poderia nos dar a nossa posição do 3663 para pouso? Tio 3663.